Paz do Senhor aos irmãos. Hoje estou num daqueles dias, eu não sei se costuma acontecer com os irmãos. Eu tenho dias diferentes. Eu tenho dias em que me apetece, estou pronto, acordo assim, pronto para correr os 100 metros e ficar em penúltimo, porque com as minhas pernas pequeninas não dá para correr muito, mas tenho vontade. E depois há dias em que acordo assim com vontade de correr a maratona. Devagarinho, ao meu ritmo, mas durante muito tempo. E hoje estou nesses dias, estou naqueles dias assim mais calmo, mais no meu ritmo, mais no meu andamento. E isto também se reflete um bocadinho na forma como nós expomos a palavra de Deus, não é? Mas nesta tarde, tentando ser breve, eu queria falar um bocadinho acerca de uma história interminável. Dei este tema à minha mensagem. Há um tempo atrás estava a prepará-la e veio-me assim esta ideia à mente. História interminável. E isto surgiu porquê? Isto surgiu por causa de uma história que eu li e eu queria ler assim muito resumidamente aos irmãos. Um jovem, um adolescente, entrou numa livraria. Tinha ouvido dizer que nas livrarias existiam livros com histórias maravilhosas e ele queria conhecer alguma história. Então entrou e perguntou ao livreiro que livro é que o livreiro lhe aconselhava para ler. Se uma história que mexesse mesmo com a estrutura dele. E aquele livreiro deu-lhe uma indicação. Disse assim, olha, vou-te dar este livro. E tu vais ler este livro, mas tens que ter em conta aquilo que eu te vou explicar. Tu deves ler este livro um capítulo por dia. Não leias mais do que um capítulo por dia. E o jovem foi para casa todo contente. E sentou-se, a sua cadeira balouço, frente à lareira, e começou a ler aquele livro. E ele leu o primeiro capítulo. E leu o segundo. E leu o terceiro. E leu o quarto. E logo mais. Aquele jovem não fazia mais nada da sua vida que era ler aquele livro constantemente. Constantemente. Dia e noite. Praticamente ele só parava para dormir um bocadinho, para comer. Muito tempo fechado no quarto. Os pais começaram a ficar preocupados porque ele não saía do quarto, só queria ler. Raramente saía senão para comer. E passou-se assim alguns meses. O livro era grande, era um livro com muita história. Houve um dia que aquele jovem não saiu do quarto para comer. E os pais deixaram estar. Já não era a primeira vez que acontecia. O dia inteiro. Mas passa-se o segundo dia e o jovem continua a não sair do quarto. E a mãe, aquela mãe preocupada, ela vai, bate à porta, ninguém responde. E ela abre a porta do quarto. E lá dentro estava o filho, morto. Tinha suicidado. Em cima da secretária. Um papel apenas com esta frase. A história terminou, a minha vida já não faz sentido. E porque a história tinha terminado, aquele jovem não queria. Não queria viver mais. Mais nada fazia sentido na cabeça dele. A nossa vida é uma história. Não sei se alguma vez tinham pensado nisto, nesta perspectiva. A nossa vida é uma história. E como qualquer boa história, ela tem vários capítulos. E ela deve ser vivida gradualmente, capítulo após capítulo. E eu tenho quatro pontos para partilhar com os irmãos acerca da minha perspectiva desta história. Mas quero dizer já aos irmãos, a nossa história é interminável. Ela é sempre interminável. Ao contrário do livro que este jovem estava a ler naquele dia, a nossa vida é sempre uma história interminável. Só que a eternidade dela pode ser de duas maneiras diferentes. E nós vamos lá chegar. Eu queria ler com os irmãos em Daniel, capítulo 7, versículo 18. Espero não ter deixado ninguém chocado com a história que eu contei. Eu sei que ela é assim um bocadinho mórbida, mas eu precisava de a contar para mostrar aos irmãos onde é que eu quero chegar com esta mensagem de hoje. Daniel capítulo 7, versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Não termina. Esta história que vamos falar hoje é uma história que não termina. E nós precisamos de coisas importantes para entender como é que esta história deve ser vivida. Primeiro que tudo, eu vou ler, os irmãos não precisam de abrir, para ser um bocadinho mais rápido, Salmo 37. Salmo 37, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Primeiro que tudo, nós precisamos de escolher a história certa. Precisamos de saber viver a história certa. Porque à nossa frente há várias histórias. Nós podemos seguir vários caminhos. Desde muito cedo. Logo começamos a pensar por nós próprios e a tomar as nossas próprias decisões. Nós podemos escolher uma série de caminhos diferentes. Mas há um dia da nossa vida em que nós precisamos de compreender: eu quero viver esta história. Esta é a história que eu quero seguir. Muitas vezes ouvimos falar de pessoas que até começaram a viver a história certa, mas logo mais se desviaram dela. Não sei se os irmãos já ouviram falar disto. Muitas vezes nós falamos com pessoas e elas partilham, às vezes até com o coração dorido e com lágrimas nos olhos, eles dizem: olha, eu em tempos andei nos caminhos de Deus, mas afastei-me. Durante a caminhada eu afastei-me, eu mudei de história, eu comecei a viver outra história. Já não estava na história certa. E logo mais Deus tem misericórdia destas pessoas e dá-lhes uma oportunidade de eles voltarem à história certa. E muita gente volta, graças a Deus, outros não. Mas desde cedo tu precisas de escolher a história que queres viver nesta tarde. Tu precisas de escolher a história que tu queres viver na tua vida. Se tu queres viver a história, uma história em que tu dependes de Deus, em que Deus é o centro da tua vida, como lemos, confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja ao teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Escolhe a história certa, escolhe a história com Deus. Entrega a tua vida a Ele. Deixa que Ele entre no teu coração. Deixa que Ele guie os teus passos. Deleita-te nele. Desfruta da presença dEle e Ele vai-te levar aonde tu precisas de ir, não é onde tu queres. Deus nunca te vai levar aonde tu queres. Porque geralmente aquilo que tu queres não é uma boa ideia. E é verdade que pode haver exceções. À medida que nós vamos estando cheios de Deus e Deus é mais o centro da nossa vida, nós começamos a querer mais aquilo que Ele quer. E é por isso que o texto fala de que Deus nos dá aquilo que o nosso coração deseja. É quando o nosso coração é um com o coração de Deus e nós desejamos o mesmo que Ele. Mas, por norma, ao longo da nossa vida, os nossos desejos são muito pobres. São muito pequenos na dimensão daquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. E se não sabias disto, eu quero dizer-te hoje que Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. E tu não experimentaste ninguém que aqui está. Experimentou sequer ainda um terço daquilo que Deus tem para a sua vida. Não importa a idade que tu tens. Não importa quantos anos de crente tu tens. Aquilo que Deus tem para ti vai muito para além daquilo que tu imaginas hoje e daquilo que tens experimentado até agora na tua vida. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Por isso é que uma história com Ele é uma história interminável. Porque Ele nunca se esgota. E este é o Deus que nós temos. Este é um Deus que nos ajuda a caminhar no caminho certo. Que nos ajuda a fazer as escolhas certas e que nos ajuda a alcançar aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Eu disse há pouco tempo aos irmãos, falei nesta frase que eu tinha lido, eu queria voltar a relê-la até para alguns que não estavam aqui. Uma frase que eu li que achei extraordinária, um pensamento, e diz o seguinte: o diabo sabe o teu nome, mas chama-te pelo teu pecado. Deus sabe o teu pecado, mas chama-te pelo teu nome. Se tu escolhes a história certa, tu vais escolher uma história com alguém que conhece todas as coisas da tua vida, mas não quer saber de nenhuma delas. A única coisa que ele quer saber é quem tu és e se estás pronto a recebê-lo no teu coração. E esta dimensão de cristianismo é tão maravilhosa e é tão importante nós conseguirmos compreendê-la. Ela não nos dá a liberdade de fazermos o que queremos e bem nos apetece, mas dá-nos a garantia de que o nosso Deus não nos culpa pelo que está no passado, porque a palavra dele diz que as velhas coisas já passaram e isto tudo se fez novo no dia em que tu entregas o teu coração. A tua vida é completamente transformada e Deus esqueceu o que está para trás e tu tens que esquecer o que está para trás também. Não precisas te culpar com aquilo que fizeste há uns anos atrás. Não precisas te culpar com aquilo que a tua vida foi em tempos. Tu precisas ter consciência de que Deus é o centro da tua vida hoje e hoje tu precisas de caminhar com Ele e de fazer a vontade dEle. Hoje. Temos que aprender a viver o dia de hoje. Em segundo lugar, e eu já dei um cheirinho disto na minha introdução, mas eu acho que isto é tão importante, nós vamos ler em Eclesiastes, capítulo 3, em versículo 1. Os irmãos que não precisam de abrir, porque os irmãos conhecem isto de cor. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em segundo lugar, nós precisamos de viver cada capítulo da nossa vida no tempo certo. Não vale a pena queremos viver os capítulos todos acelerado. O que aconteceu com este jovem foi que ele quis ler tudo de uma vez. E o livreiro explicou-lhe que ele devia de ler um capítulo todos os dias, porque havia história para todos os dias. Mas ele quis ler tudo de uma vez. E logo mais ele começou a ter experiências e a conhecer coisas que não era o tempo certo para ele conhecer. E isto acontece na nossa vida de uma forma tão palpável, porque nós queremos acelerar o processo da nossa vida e queremos viver coisas que não são para nós. Eu sei quantos irmãos passaram por isto, mas eu fiz esta pergunta em Miranda do Corvo e foi a esmagadora maioria que abriu o coração e partilharam que realmente muitas vezes na vida fizeram escolhas que não era para aquele tempo. Até foram as escolhas certas, mas não era o momento certo. Nós temos que aprender a viver aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Jovens, quando nós falamos em estudos, quando pensamos num curso, quando pensamos numa oportunidade de trabalho, temos que perceber se estamos a deixar os estudos no tempo certo. Eu não estou a dizer que tu tens que estudar e tirar um curso universitário. Também não estou a dizer que tu tens que abandonar os estudos. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é contigo e com Deus. O que eu te estou a dizer é que tu tens que perceber o que é que Deus quer para a tua vida. Porque às vezes Deus quer que tu trabalhes, outras vezes Deus quer que tu estudes. Quando tu pensas em namoro, tens que perceber, mais do que se é a pessoa que Deus tem para ti, tens que perceber se é o tempo certo. Às vezes não estás preparado para namorar. O mesmo acontece, os irmãos desculpem abordar estes assuntos, mas eles devem ser abordados. Aqui na igreja nós temos que ter a liberdade de falar das coisas. A mesma coisa acontece com uma vida sexual ativa. Ela deve existir dentro do casamento. E muitas vezes os jovens querem precipitar as coisas e vivem um capítulo para o qual não estão preparados e as consequências são gravíssimas. São gravíssimas. É o tempo de tu saís de casa dos teus pais, é o tempo de ires viver sozinho, ou não? O filho pródigo quis ir embora cedo demais, quis viver um capítulo que não era o tempo certo, e logo mais ele arrependeu-se. Ele voltou e o pai recebeu-o, mas aquele tempo que ele andou perdido, esse ele não recuperou. As consequências das tuas decisões, elas vão estar sempre presentes na tua vida. Muitas vezes os pais querem que os filhos vivam a vida à sua maneira. E os irmãos conseguiram compreender isto que eu estou a explicar. Porque aqui há bem pouco tempo atrás isto era uma certeza tão grande, que é os pais que não conseguiram estudar, não conseguiram dar aos filhos a vida que sonharam, ainda que os filhos não são, ou pelo menos não deviam de ser ingratos por isso. Porque nós recebemos aquilo que temos e damos graças a Deus por isso. Mas há pais que pensam desta maneira: ah, eu não consegui dar ao meu filho tudo o que queria, então ele tem que estudar, ele tem que tirar um curso superior, tem que ser médico, que é para ele conseguir ter e conseguir dar aos filhos dele aquilo que eu não consegui. E o pai pressiona, e às vezes o filho não tem jeito nenhum para aquilo. Às vezes nós estamos mesmo a ver, o filho não acerta uma conta de matemática, o filho não percebe nada de ciências, o filho não tem jeito nenhum, treme por todos os lados. E o pai imaginara, tu vais ser um grande cirurgião. E a gente olha para ele e diz, não, podes operar muita gente, mas a mim não, de certeza. Isso não vai correr mal. Pais, nós precisamos de perceber se aquilo que nós queremos, para onde nós queremos levar os nossos filhos, se é o caminho certo e se é o tempo certo. Os capítulos têm que ser vividos no tempo certo. Porque se tu vais viver um capítulo lá à frente, tu vais experimentar coisas que não queres e depois queres vir atrás viver o capítulo que devias ter vivido e se calhar já não vais a tempo. Se calhar já não experimentas algumas coisas que devias ter experimentado. Eu costumo ter esta batalha às vezes com gente que quer obrigar os filhos a estarem muito sérios o tempo todo e sempre a estudar e sempre a fazer isto, sempre a fazer aquilo, e a gente tentar explicar. As crianças precisam de brincar. Há tempo para brincar. A palavra de Deus diz, nós acabámos de ler, há tempo para todas as coisas. E há tempo para brincar. As crianças às vezes precisam de brincar. O que acontece é que muitas vezes, e nos dias de hoje não acontece tanto, mas no tempo dos meus pais, eu sei, com 11 anos, com 9 anos, a minha mãe já trabalhava. E o que acontece é que depois, mais à frente, em tempo em que é preciso ter a maturidade para trabalhar e para sustentar e para fazer, e não estou a dizer que isto é o caso da minha mãe, mas Deus teve misericórdia, mas às vezes acontece, no tempo em que é preciso ser responsável, a pessoa quer viver aquilo que não viveu lá atrás. Foi o tempo da brincadeira. Foi o tempo da descontração. E há gente que faz isto. Há gente depois, já com filhos, já com responsabilidade, querem experimentar coisas que deviam ter experimentado lá atrás. E depois já não dá. E depois, ao viverem na mesma, porque forçam, vão criar uma série de situações na sua vida em que todos aqueles à sua volta vão sofrer. Deus tem um tempo determinado para cada coisa na tua vida. Deus tem um tempo específico para tu viveres cada situação que Ele tem imaginado, planeado para ti. E deixa-me dizer-te, Deus imaginou a tua vida toda. Não há nada que tu tenhas vivido, que estejas a viver hoje ou que vais viver no futuro que não esteja já na cabeça de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele imaginou tudo. E Ele tem tudo planeado para o tempo certo. Quando não corre bem, foste tu que fizeste as escolhas erradas. Foste tu que seguiste o caminho errado. E atenção, a gente temos de ter sempre muito cuidado, que às vezes pensam que a gente está a pregar a prosperidade ou alguma coisa assim do género. Eu não estou a dizer que não há problemas quando tu fazes as coisas no tempo de Deus. Eu estou a dizer é que mesmo quando há problemas, elas são para o teu crescimento e só para o bem da obra de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E Ele conhece o fim das coisas. E Ele disse que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. O fim é garantido. Se tu caminhares com Ele e fizeres as coisas à vontade dEle, tu tens a garantia que um dia tu vais estar com Ele na glória. Romanos 10:9 diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e no teu coração aceitares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então estás salvo. Em terceiro lugar, tu deves escolher o final certo da tua história. E tu podes escolher o final da tua história. Podes. Se não sabias, ficas a saber hoje. Tu podes escolher o final da tua história. Começa lá atrás, quando tu escolhes a história. Quando escolhes viver cada capítulo no seu tempo. Tu estás no caminho certo, para o final certo, mas tens que permanecer. Porque senão pode haver um dia em que tu te desvias do caminho, como falámos ainda há bocado, e tu afastas-te. E tu podes caminhar a vida toda, nos caminhos de Deus. E quase a terminar a tua vida, tu podes te desviar e perder tudo. Temos um exemplo na palavra de Deus. Não conseguimos ter toda a certeza, mas fica quase certo que foi assim que aconteceu com o Salomão. Caminhou, o homem mais sábio, fez coisas tremendas e depois nos últimos dias da vida dele espalhou-se, começou a adorar outros deuses, foi chamada a atenção e não entendeu. Não te desvies do caminho certo. Escolhe o final. Decide hoje na tua vida qual é o final que tu queres. Queres um final feliz ou queres um final triste para a tua história? Deus tem o final certo para ti. Há pessoas que ainda não escolheram o final. Há pessoas aqui nesta tarde que ainda não escolheram o final. Ainda andam a balançar. Ainda estão meio indecisos daquilo para onde é que querem seguir com a vida. Deus já faz sentido na tua vida. Tu já começas a achar que vale a pena viver e caminhar com Ele, mas ainda não decidiste definitivamente. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. Quando Jesus falou com Pedro e disse: Pedro, tu amas-me? E Pedro disse: Senhor, tu sabes, eu vou contigo até ao fim. Ele ainda não tinha decidido ir até ao fim. Ele já amava Jesus. Ele percebia que Jesus era importante. Mas ele ainda não tinha tomado a decisão definitiva. Eu vou até mesmo até ao fim. Porque depois logo surgiu uma oportunidade e ele ficou para o caminho. Depois, mais tarde, Jesus volta a ter a mesma conversa com ele. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Conheces o meu coração melhor que ninguém. E Pedro já tinha tomado a sua decisão. E ele foi até ao fim, até à morte. E Pedro morreu por amor a Cristo. Eu não sei se tu vais morrer por amor a Cristo, mas uma coisa eu tenho a certeza é que se tu escolheres o final certo, tu vais viver por amor a Cristo. E isto é mais importante. Isto é muito mais importante. Porque se tu vives por amor a Cristo, independentemente de qual seja a tua morte, tu vais estar na eternidade com Ele. Nós precisamos de nos agarrar aos exemplos bons que temos. A palavra de Deus deixa-nos exemplos maravilhosos. De gente que serviu, de gente que amou, de gente que caminhou. E ainda que tantas vezes foi difícil e que tantas vezes tiveram que abdicar de coisas tão complicadas. Tão complicadas. Mas nós temos que escolher as coisas certas para caminhar no caminho certo. Eu partilhava com os jovens hoje de manhã acerca de um casal. Eles já se tinham convertido. Aparentemente, eles eram crentes, eram membros da igreja. Venderam uma propriedade. Entregaram metade na igreja. E morreram. Porque mentiram. Porque entregaram metade do valor da propriedade e disseram que tinham entregue tudo. Porque queriam glória. Porque queriam ser reconhecidos. Não pagando o preço, eles desviaram-se. E o final deles foi trágico. E a história deles é interminável. Só que não é interminável onde eles queriam. É interminável noutro sítio. Salmo 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu tenho dito isto muitas vezes aos irmãos. Os irmãos sabem. É uma certeza absoluta que nós temos para nós mesmos. É absoluto, porque Deus não falha. De que a bondade e a misericórdia dEle está connosco todos os dias. Todos os dias. Caminhas tu por onde caminhares. Tenhas tu a vida que tiveres. Deus está sempre ao teu lado. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é uma escolha tua. E o salmista, ele tinha a certeza daquilo que ele queria. Que ele diz: eu sei que Deus está comigo todos os dias da minha vida. E eu sei que quero habitar com Ele todos os dias da minha vida. Eternidade. Eternidade. Escolhe o final certo para que a tua história se torne interminavelmente certa. Certa. Apocalipse 20:10. E eu estou na ponta final, eu disse que não queria ser longo. Apocalipse 20, versículo 10. Eu vou deixar os irmãos abrir. É importante lermos isto em conjunto. Diz assim a palavra de Deus: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. História interminável. Para toda a eternidade. Atormentados. Atormentados. Para toda a eternidade separados de Deus. Para toda a eternidade longe de tudo aquilo que é bom e maravilhoso. Infelizes. Tristes. Desanimados. Desesperados. Todas aquelas sensações que nós não gostamos, que nos deixam de coração apertadinho, é a eternidade que estas pessoas vão viver. É a eternidade que tu vais viver se não escolheres o caminho certo. Mas se andares um bocadinho para a frente e fores ao capítulo 22 do mesmo livro, versículo 5, e diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Tens uma história interminável à tua frente. Tens duas possibilidades de eternidade. Podes viver uma eternidade de sofrimento, de dor, de desespero. Podes viver uma eternidade de alegria, de paz, de gozo, de transformação na tua vida, experimentando aquele que é o autor de tudo o que é bom. Eternamente contigo. Eternamente a cuidar de ti. Podes glorificá-lo e adorá-lo e bendizê-lo todos os dias da tua vida. Eu ia dizer de manhã à noite, mas não, porque não há noite. Ali não haverá mais noite. Vai ser sempre dia. Portanto, vamos estar sempre em constante adoração a Deus. Sempre a experimentar as grandezas dEle. Sempre a sentir o nosso coração cheio. Aquela alegria encher a nossa vida. A tua história está na tua mão. Tem a ver com o amor de Deus, dar-te a oportunidade de tu escolheres. Livre-arbítrio. É uma das coisas que geralmente o mundo não consegue compreender quando pergunta porquê é que há tanto mal, porquê é que há tanta coisa que corre mal, porquê é que Deus não nos obriga a... É tão simples quanto isto, é o livre-arbítrio, é Deus dar-nos a possibilidade. Porque nos ama, de sermos nós a escolher aquilo que queremos para a nossa vida. Tu não podes, em momento nenhum, culpar Deus daquilo que tu és ou daquilo que tu vives, porque Ele deixou-te escolher. Mas Ele indica-te o caminho certo. Queremos mais do que isto, do que alguém que nos diz assim: podes ir para a direita ou podes ir para a esquerda. Se fores para a esquerda, vais ser infeliz. Se fores para a direita, vais ser feliz. O que é que tu queres? Está tudo à tua frente. Porquê é que nós tornamos as coisas tão complicadas? Porquê é que dificultamos aquilo que é tão simples? Que é abraçar as grandezas de Deus na tua vida. E todos aqueles que deram prioridade a Deus e todos aqueles que deixaram Deus entrar no seu coração podem atestar que Deus realmente transforma vidas. Que Deus realmente faz coisas maravilhosas. Deus leva-te aonde tu precisas de ir. Tu precisas de escolher a história que queres viver. Tu precisas de deixar que cada capítulo encaixe no momento certo da tua vida, que é para não entrares em desespero, que é para não estares a experimentar aquilo que não deves, que é para estares preparado para lidar com aquilo que tens que lidar. Eu lembro-me no meu primeiro ano de instituto. Tinha as minhas contas tudo certinho, tudo preparadinho, tudo ao pormenor. E recebia do desemprego. E a minha mulher trabalhava e recebia o ordenado dela e estava tudo certinho. E um dia recebi uma carta da Segurança Social a dizer que me iam cortar. o subsídio para metade. E eu entrei em pânico. Assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Este dinheiro faz-me falta, estava tudo contadinho. E fui até à capela na altura, o meu irmão foi comigo. E ajoelhei-me a orar e a buscar a vontade de Deus e a perceber o que é que Deus queria da minha vida. E Deus disse-me, olha, estás só a viver um capítulo da tua vida. Não desanimes, isto é só um capítulo. É o capítulo certo no tempo certo. Tu depois vais perceber. E eu descansei no Senhor. 2 meses depois recebi uma segunda carta da Segurança Social. Os irmãos querem adivinhar o que é que dizia? Dizia assim: para ti dois você não tem mais direito a subsídio de desemprego e os 2 meses que recebeu para trás não devia de os ter, vai ter que os devolver. E eu olhei para aquela carta e disse assim: o Senhor é tão bom. Os irmãos estão a olhar para mim e estão a dizer: tu és maluco. Sou nada. Deus não me deixou ficar mal, os irmãos sabem. Deus pagou tudo aquilo que era para pagar no momento certo, porque Ele conhece todas as coisas. Mas o extraordinário é que eu podia ter recebido aquela primeira carta, aquela segunda carta logo de início. Podia. Mas eu não estava preparado para viver aquele capítulo da minha vida. Se eu tenho recebido aquela segunda carta logo em primeiro lugar, eu tinha saído do instituto. Tinha ido procurar um emprego para pagar as minhas contas e deixava tudo aquilo que Deus tinha para mim, eu deixava para trás. Mas Deus deu-me o capítulo certo no tempo certo. Aquele primeiro capítulo preparou-me para o segundo capítulo. E se calhar tu precisas de ouvir isto nesta tarde. Se calhar tem havido momentos na tua vida em que tu não tens vivido o capítulo certo no momento certo. Tens tentado precipitar as coisas, tens tentado agarrar as coisas e vivê-las no teu tempo. E Deus está-te a dizer hoje: começa a buscar a vontade de Deus nas tuas escolhas, nas tuas decisões, para saber se estás no tempo de Deus, se estás a viver aquilo que Ele quer que tu vivas hoje. Porque tudo se torna mais fácil quando tu estás na vontade de Deus. Custou-me tanto aquela primeira carta e a segunda não custou nada, e aparentemente a segunda devia ter custado muito mais. Mas Deus preparou o meu coração. Deus moldou-me para que eu pudesse lidar com tudo aquilo que estava para vir. E no meu tempo de instituto não foi fácil. Mas as vitórias de Deus foram tantas, tantas, tantas, tantas. Que a única coisa que eu posso dizer aos irmãos é: viver nos caminhos de Deus e fazer a vontade dEle é o melhor que nós podemos fazer. Escolhe o final certo e deixa que a tua história se torne interminavelmente certa na eternidade, com Deus. Com Deus. Deus quer fazer coisas tão grandes na tua vida. Eu comecei a dizer isto e quero terminar da mesma maneira. Eu não quero saber qual é a idade que tu tens. Eu não quero saber quantos anos é que tu tens caminhado com Deus. Eu quero te dizer hoje que Deus continua a ter coisas extraordinárias para ti. Há capítulos para tu viveres ainda. A história não termina. Deus ainda te quer usar hoje. Deus ainda quer fazer, através da tua vida, pessoas chegarem ao conhecimento da salvação. Deus ainda quer usar para que vidas sejam transformadas e mudadas. Deus ainda te quer levar a algum sítio que tu ainda não foste. Deus ainda te quer capacitar hoje. Agarra aquilo que Ele tem para ti. Vive aquilo que Ele trouxe à tua vida. Não caias no outro extremo. Há capítulos que Deus quer que tu vivas hoje, é para viveres hoje, não deixes para amanhã. Da mesma maneira que não podes viver um capítulo hoje que é da amanhã, não deixes para amanhã o capítulo que é para viver hoje. Se Deus te dá uma oportunidade de pregar o Evangelho hoje, prega o Evangelho. Se Deus põe alguém à tua frente para tu partilhares o amor dEle, faz isso hoje. Não fiques à espera de uma melhor oportunidade, porque Deus está-te a dizer hoje: é agora. É agora. Há vidas que tu vais marcar hoje. Nós temos tido a oportunidade de partilhar, de alguma forma, o Evangelho com um moço que tem andado desviado, familiar de alguém que está aqui. E de alguma forma, numa outra situação, nós temos procurado estar com esta pessoa. E sempre tenho sentido de Deus que não é momento de carregar. Não era o tempo de viver esse capítulo. Deus ia fazer viver o capítulo no momento certo. E ontem, a minha esposa, que não era suposto ter ido trabalhar, foi, e Deus deu-lhe uma oportunidade de conversar com esta pessoa, e esta pessoa fez perguntas. Nós nunca imaginámos, e mostrou no coração dele o desejo de conhecer mais de Deus. E quando a conversa terminou, a pessoa disse à minha esposa, olha, nós temos que continuar esta conversa, porque eu quero saber mais. No tempo certo. Abre o teu coração. Sê sensível à voz de Deus. Sê sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que hoje não estou naqueles dias de mandar os gritos e de despertar os irmãos todos e de acordar tudo. Mas às vezes não é assim. Às vezes é mesmo... Deus sabe. Às vezes Deus quer falar connosco no silêncio. Na tranquilidade. Ele quer nos alertar. Eu não vou fazer nenhum convite, mas eu vou orar por todos os irmãos. Porque eu acredito que houve coisas que foram faladas nesta tarde que são para cada um de nós. Um ponto ou outro, todos nós precisamos de ouvir alguma coisa. Eu sei aquilo que Deus tem falado à minha vida através desta mensagem. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos meditar um bocadinho na nossa vida. Não é tempo de meditar acerca do outro. É tempo de pensar acerca de ti. E daquilo que Deus quer fazer em ti. E daquilo que tu tens que mudar e daquilo que tu tens que experimentar. E se tu tens que tomar uma decisão definitiva na tua vida, de escolher o final certo, é tempo de escolheres. Mas se tu tens vivido capítulos que não era para estás a viver hoje e tu queres perceber qual é o tempo certo de Deus, faz essa escolha hoje. Se Deus te tem dado a oportunidade de viver capítulos e tu tens deixado para o dia seguinte e tu estás a sentir no teu coração que deves abraçar isto hoje, abraça isto em nome de Jesus. Se tu estás a precisar de um milagre na tua vida, diz isso a Deus nesta hora. Ele tem poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Este é o Deus que controla o tempo. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Controla todas as coisas. E transforma a tua vida se tu abrires o teu coração para Ele. Levanta a minha voz a ti nesta hora, Pai. Grato pelo teu amor, grato pelas tuas bênçãos, grato pela tua vida, por quem tu és e grato pela história que tu me tens dado, ó Deus. Obrigado por tu teres colocado pessoas na minha vida que me têm ajudado a fazer as escolhas certas, que me têm ensinado no caminho certo, mas obrigado, ó Pai, porque tu és Deus e estás presente na minha vida. Porque se um dia eu não tomasse a decisão de viver eu mesmo contigo, eu hoje já não estava aqui. Porque a escolha tem que ser minha. E eu dou graças, Pai, porque um dia tu me ajudaste a escolher a história certa. E me tens ajudado a vivê-la. E me tens ajudado a viver cada capítulo no tempo certo. E se alguma coisa tem ficado para trás, ó Deus, e se alguma coisa eu não me tenha percebido, desperta-me o coração nesta hora para que eu possa perceber aquilo que tu tens para mim e possa viver cada momento, não deixando nada para trás. Quero fazer a tua vontade a cada dia. Te agradeço, ó Deus, porque sei que um dia vou estar contigo na eternidade. Esta história interminável, que é a história que tu tens para cada um de nós, nós queremos vivê-la contigo para todo o sempre. Pai Santo, eu quero colocar nas tuas mãos cada irmão que aqui está. Tu conheces as suas vidas, tu conheces o que está nos seus corações, ó Deus. Eu oro, ó Pai, para que tu possas trazer resposta às suas vidas nesta hora. Eu oro para que tu possas trazer salvação a quem precisa de salvação. Eu oro para que tu possas trazer solução para quem tem algum problema. Eu oro para que tu possas trazer libertação para aqueles que têm sido oprimidos pelo inimigo. Eu oro para que tu possas trazer cura àqueles que têm estado doentes. Eu oro para que tu possas trazer solução àqueles que têm andado indecisos, capacidade de escolha. Eu oro, ó Deus, para que tu possas trazer oportunidades de viver contigo, de caminhar, de pregar a tua palavra. Eu oro ao Pai para que tu possas ser o centro da vida de cada um. Eu te amo, Deus. E quero experimentar mais de ti. E acredito que cada um dos irmãos que aqui está quer experimentar esta grandeza deste amor, que é o teu amor. Derrama-te nas suas vidas, Pai. Enche os seus corações, aquece estas vidas, Pai, no nome de Jesus. E ajuda-nos a compreender, independentemente da nossa idade, independentemente do tempo que estamos na igreja, se estamos há pouco, se estamos há muito, se temos 10 anos, se temos 90, ajuda-nos a entender que precisamos de Ti hoje e que Tu hoje tens coisas tremendas para nós. E este é mesmo o Deus maravilhoso que nós temos, que nos ajuda a alcançar coisas maravilhosas e que tem tudo para nós, consoante a nossa idade, o nosso tempo, no tempo certo, capítulo certo para cada um de nós. Contente com os corações nesta hora. Desperta vidas, batiza com o Espírito Santo, renova no nome de Jesus. No nome de Jesus. E ajuda-nos a não sair daqui da mesma maneira como entrámos, ó Pai, mas sairmos daqui certos daquilo que Tu tens para a nossa vida e daquilo que Tu queres fazer em cada um de nós. Pai Santo, coloco tudo nas Tuas mãos, agradecido por quem Tu és, no nome de Jesus, e para a Tua glória, Deus. Amém.